Patrick se encontra a pista do Bacola? Ok, senhor. Aero está então na cola do Pistão Zero, autorizado de São Paulo. Congonhas, nível 400. 440. 440 ouvido. Após a decolagem do Pistão no Zero, curva à direita, saída da El, Leda, Bridge, da Pesa do Lumière. Frequência do controle 120.8, código transponder 5560. Só coordenar aqui o nível 400, porque o que apareceu pra gente foi o 440, 440, só um minutinho. Autorizado acionamento e aguarde só a confirmação do nível para o táxi matou 198 da próxima B2. Campinas 158, autorizado para seguir o táxi de alfa até o ponto de espera pistão zero. No ponto de espera, torre 18 decimal 62. No gate 9, aguarde para iniciar. Autorização com o 5360. Guarda autorização de tráfego, 1273. Aguarda. Motor 0, tava 0, 7. Clear tax by in April after taxway India and Alpha. Red point contact tower 118.6. Motor 077, by main apron India and Alpha, the field is 1310, tower 118.6. Autorizado, reporte para o táxi. Papá Romeu 90, Tango Romeu. Eu tenho uma número de Nascimento Táxi. Chamarei, obrigado. Ok, para o táxi, chama a torre 118.62 e o centro, ou melhor dizendo, a torre irá confirmar o nível 400, ok? Porque se considera 400 e a torre irá só confirmá-lo. Eu depois vendo o tipo de aeronave aqui, realmente também achei estranho. Pra lá. Corri, o Papá Romeu Bravo, Eco Bravo, está iniciando o táxi no hangar da Aerostar para pista 1-0. Gente, Bravo, Eco Bravo, chama para o táxi. Já iniciando o táxi. O Bravo, o Bravo, estamos com 11 a bordo, senhor. 1273. Então, sim, a saída será Dael, após Dael, Rua Leda, Bridge e Estas 1 no Mer. Aí, Dael, Leda e Bridge, tá ok, obrigado. Tá certo, você. follow up on task window 077. 077, good night, report to radio on the holding point. Condor 077, report ready. Zero do Close 17, no controle 128 dólares. 7098 128. Para cruzamento, dá 17, passar o rodando. Cruzando 7, após. Corrigindo, pode ingressar logo à direita e seguir pela pista 7 até o final, na última ataque seu esquerda, Lima. Aqui, via principal 7, após. Cruzamento, de norte, para ingressar. Mantenha a posição, aguarde para iniciar gol no 567. Mantenha, aguarde. Paparro, entrada de nada. Prossiga. Autoriza a decolagem da pista 17. A seu critério, desejo a decolagem 17. Se possível, eu agradeço. Pique o backtrack aqui, retorna e reporte o alinhado de nada. Afirmativo, vocês estão no 7, o time entra 1013. Muito, muito bravo, bravo, mantenha a saída. Afirmativo, da L da Bridge da comando da 17, primeira curva direita. Afirmativo, aguarde, só nível 400. Platinho, galinho, compromisso? 125. Número 5, autorizado prosseguir o táxi via parte principal Índia Alfa, no ponto de história por rumo 8262. Índia Alfa, ponto de história 1-0, depois de meia-dora, depois de uma boa raiva. Para o táxi, chama a torre no 8 decimal 62. Ou no 567, gate 8 autorizado, puxa, pode para o táxi. Não, ele está, vai botar táxi, só no 567. Olha o 273, pronto para 4. Pronto para 273. Autorizado com FIS, nível 360, decola da pista 1-0 com curva direita, saída Tael, Leda, Bridge após a Tazulu no meia, frequência do controle 120.8, código transponder 5562. Aliado pronto, pela pista 17, Papa Romeu Bravo de braço, você poderia confirmar a frequência do controle, pode falar? Controle é para 120.8, nível 400 autorizado, novembro até no meu. Dentro de superfície uma centena com 89, tem livre decolagem, pista 17. Copia 1208, nível 400. Está bravo, vai decolagem, está postando, do comitê de pressão. Vai retornar o papai do braço de braço para uma nova decolagem. Papa Romeu Bravo, Eco Bravo, reporte. Novamente alinhado e pronto, cabeceira 17. Estaríamos alinhado e pronto, será que você não pode ficar? Nova Eco Bravo, copiou. Controle aparente 128, nível 400 autorizado. Mal hoje, esperando nível 400, Bravo, Eco Bravo. Direita, saída Argo, Elefa, até o 121. 21, frequência controle 120.8, código 5566. Mantenha o ponto de espera. Papa Romeo Bravo, Eco Bravo. Autorizado decolar, pistão no 7. Vento 120 graus, 8 nós. Decolagem, pistão no 7, Papa Romeo Bravo. Campinas 123-350, nos ataques e ataque principal Índia Alta, ponto de espera turno 1862. Mais principal Índia Alta, 123-350, ponto de espera. 1077, Harmonia 23, contact Salvador Control, 120.8, good flight. Conda 077, 120.8, bye bye. November, Tango Romeo, autorizado cruzamento da pistão no 7, airport na Quebec. Salvador Departure, Bono Arch, Conda 077, passing 2400, climb flight level 330. Good evening, caller 077, radar contact, climbing to level 330, book departure. Controle Salvador, boa noite, Papa Romeo Bravo, Eco Bravo. Bravo, Eco Bravo, contato radar, bom 400, saída da El. Foi afirmativo, saída da El, Bravo, Eco Bravo, foi orientado para a direita após a decolagem. Eu poderia informar a posição após mudar a de saída aqui. Pode voar, Leda, na presente. Afirmativo, voando Leda, Papa Romeo Bravo, Eco Bravo. Para ingresso no pátio principal, chame novamente o solo em 121 decimal 9, November, Tango Romeo. Tango Romeo. Na minha 259, tem livre decolagem em pistão 1-0, vento 120 graus, 9 graus. Ao alinhar, livre decolagem do 1-0, 6-2-5-9. Gol no 601, chame Recife, em 251, alterno 3325. 251, 3325, Solo Gol no 273, tá no 3 para pushback ultraleto. Bono 567 ali mantém cabeceira 1-0. Ali mantém 1-0, Bono. No 3, né? Mantém a posição, aguarde para iniciar. Aguarda. Controle. Autoriza da presença do abrigo, por favor, meu Bravo Eco Bravo. O Bravo Eco Bravo aguarda a coordenação com o caminho. controle, boa noite. 6259, Oceaner, cruza 1400, Dael. O Oceaner 6259, contato radar, subal 360, saída Dael. Pode voar direto Leda, presente. Vigilância direto Leda, 6259. Romeu, está autorizado ingresso do pátio principal, táxi via Índia Alfa Ponte Espera Torreio no noite nesse momento. Índia Alfa Ponte Da Alfa Parra Bravo, Bravo, Anuleta, Zona 1-2. Bravo, Eco Bravo, chame centro Recife, frequência 1-2-1, alterno 3-3-2-5, então boa noite. 2-5-1, Alfa Parra Bravo, Eco Bravo, 1-3-3-2-5. Mais 40 segundos. Hora 10-0, agora 57. Obrigado. Prazer, Salvador, agora 567, passando 2000 pés, ascensão 360. 1567, contato radar, subal 360, saída árvore. 360 na árvore, 1567. Autorizado alinhar e decolar. Pistão no zero, 1-2-0, grau 10-9. Zona 077-125-45, unable 1685. Delta Romeo Charlie, prossiga. Ok, a qual parte que se encontra a pista que decola? Aqui copiado. Mata, decola do 17. Então, autorizado Maceió, nível 310. Decola da pista 17, tira a curva à esquerda na saída Fuca Zumbi. Frequência do controle 120.8, código transponder 5533. Confirme o número de pessoas a bordo com a torre e para acionamento do táxi, torre no 8.62. Tango Romeo Close 33, chama o controle 120.8, com voo. 1208, controle November Tango Romeo, obrigado, boa noite. Bono, Terno 3325. Contente para o 6289. O 6289 chame Recife em 125, Bono, Terno 3325. Controle, boa noite, é o November Tango Romeo. Boa noite, Papa Romeo, November Tango Romeo. Contato radar, Subal 400, saída Arbor. 400, saída Arbor, November Tango Romeo. Salvador, boa noite, é o Gol no 273, tá pronto, pode esperar. Gol 1270, alinhar e manter cabeceira 190, Gol 273, corrigindo. Anima até o 90, no 273. Alinhar e decolar, Gol no 273, 110 começa. Alinha e decola. 1273 do Clover 37, chame o controle 120 decimal 8, bom voo. 1208, boa noite. Controle, boa noite. 1273, decolou na saída da El. 1273, contato radar, subal 360, saída da El. Pode voar direto Leda. Voa direto Leda? Direto Leda. Direto Leda, 1273. Uno 567, chame Recife, 260 até 2288. 260, 2288, 567. O Papa Rondô 9M aqui, Tango Romeu, chame Recife, 260 até 2288. Recife, 260, alterna 1288. 9M, Tango Romeu.